dentes mortais me ameaçam. O vale da sombra traz dúvidas. Luto pra não me esquecer. Confiar, acreditar. Tua palavra jamais passará. Esse deserto florescerá. Eu não vou morrer nesse deserto. Vou atravessar e chegarei na terra dos teus sonhos. Promessas que não podem falhar. Atravessar e chegarei na terra.